No início da tarde de segunda-feira, 6 de janeiro, por volta das 12 horas e 40 minutos, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi deslocada do posto JK para o atendimento de uma colisão entre um auto e uma moto na rua Jorge Sambas, esquina com Santos Dumont, no centro de Foz do Iguaçu. O Cobom informava que uma pessoa precisava de socorro, pois estaria ferida. No local foi constatada a colisão de uma moto Paraguai Gangstar com placa 233DAB, pilotada por Rui de Souza, e um automóvel Peugeot 206 com placas de Foz do Iguaçu, cuja condutora era Evelyn Daniele da Silva. Os socorristas deram atendimento a Rui, que tinha contusões, escoriações e suspeita de fratura em uma das pernas. Ele foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Municipal com ferimentos considerados graves, mas sem risco à vida. O automóvel e a motocicleta permaneceram no local até a chegada do pelotão de trânsito do 14º BPM. A moto foi recolhida ao pátio de trânsito por irregularidades. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.